money. No boss, they get the second bit, but don't it know. Com a mesma falta de vergonha na cara, eu procurava lento no seu último vestígio, no território da sua presença, impregnando tudo. A vida é doce, me perdoa, a vida é doce.